Falando do Shopping Popular, onde você leva qualidade pagando muito mais barato. E o melhor, hein? Facilidade para você pagar. É isso mesmo. À vista, dinheiro Pix, desconto de até 10% para você. Ou então você pode parcelar no seu cartão de crédito. Gostou? Shopping Popular, tá esperando o quê? Faça economia. Vem pra cá você também. Seu presente você encontra aqui. Todo mundo gosta de comprar e economizar. Todo mundo gosta. Shopping Popular, todo mundo gosta. Casa de Carne Nelore. Você que quer comprar carne de qualidade para seu churrasco ou seu dia a dia? Casa de Carne Nelore. Tudo para seu churrasco. Variedade de espetinhos, cerveja gelada, carvão, churrasqueiras e muito mais. Durante a semana, espetinhos assados a partir das 17 horas. E aos domingos, aquele saboroso frango assado. Passe por lá. Casa de Carne Nelore. Rua Bauru 240, no Ribeiro. 3523-8470. Casa de Carne Nelore. Qualidade e variedade em carnes inspecionadas. Comer bem não precisa ser caro. Por isso, você precisa conhecer o restaurante Bom Apetite e ter a melhor experiência gastronômica da sua vida. Restaurante Bom Apetite trabalha com ingredientes frescos e com um sabor surpreendente. Comida de qualidade, bom atendimento e ambiente confortável. Tudo para fazer do seu almoço o melhor possível. De segunda a sábado, das 11 horas às 13 horas e 30 minutos. Rua Oswaldo Cruz, 22, no centro de Guaiçara. Whats 9-9872-7062. Restaurante Bom Apetite, o verdadeiro sabor da comida caseira. Rádio Amiga. Sua tarde é com Pena Branca na Rádio Amiga. Existem dois tipos de pessoa numa ficada. A que eu te amo junto e a que eu te amo separa. A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugadas. A gente nunca sabe quem tá apostando o coração. A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão. Mas você não pensava assim, não. Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada. Que ela vazou na braquiara. Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada. Que ela vazou na braquiara. A tara dela era só fazer eu fui falar que amava. A gente nunca sabe quem tá apostando o coração. A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão. Mas você não pensava assim, não. Não. Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada. Ela vazou na braquiara. Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada. Que ela vazou na braquiara. Me amava dentro de uma banheira, nosso tesão. Mas foi só eu colocar sentimento na parada. Que ela vazou na braquiara. Oi, foi só mandar derreter lá que ela vazou na braquiara, né, rapaz? Mas em vez de ficar quieto, vai falar que amava. Meu Deus do céu. É, tá tudo de cabeça pra Pena Branca na Rádio. Deixa derreter lá. Como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Acordo. não quero te abraçar loucamente. Olha dentro dos teus olhos e dizer: vivo sem você. Sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Eu sonhei as noites vagas com teu amor. De te amar. Ê, barbaridade, aí sim, Pena Branca, hein? Aí é Mato Grosso e Matias, aí falou o nome dos homens, né? Barbaridade, chique demais. E eu dentro do meu carro, indo pro trabalho, dando play no áudio, ela me mandou na madrugada, quando ela tava vive desbocada, sem filtro nenhum nas suas palavras. Fechei o vidro e enxuguei as lágrimas. E o sinal abria, fechava, eu me casquei no choro, na marcha, ao som. E dormiu. E o sinal abria, fechava, eu encasquei no choro, na marcha, ao som de buzina. Nada, nada, a ficha caiu. E ela me traiu, se distraiu, mandou um áudio equivocado. E dormiu. Meu carro indo pro trabalho, dando play no áudio. Ela me mandou na madrugada, quando ela tava teve desbocada, sem filtro nenhum nas suas palavras. Fechei o vidro e enxuguei as lágrimas. bem não precisa ser caro. Por isso, você precisa conhecer o restaurante Bom Apetite e ter a melhor experiência gastronômica da sua vida. Restaurante Bom Apetite trabalha com ingredientes frescos e com um sabor surpreendente. Comida de qualidade, bom atendimento e ambiente confortável. Tudo para fazer do seu almoço o melhor possível. De segunda a sábado, das 11 horas às 13 horas e 30 minutos. Rua Oswaldo Cruz, 22, no centro de Guaiçara. WhatsApp 998 72 7062. Restaurante Bom Apetite, o verdadeiro sabor da comida caseira. Show da manhã, de segunda a sexta, às 8:30, aqui na Rádio Amiga. Rádio Amiga. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Bateu, quebrou, amassou? Marreta Guincho 24 horas. Na hora do imprevisto, conte com agilidade com a sua oficina Nossa Senhora Aparecida, que vai devolver o brilho do seu automóvel. Guincho 24 horas, pronto para resgatar o seu automóvel. Veículos do leve ao extra pesado. Funilaria e pintura devolvendo o brilho que o seu carro merece. Profissionalismo e agilidade é com Marreta Guincho 24 horas. Engenheiro Conde Frontin, número 500. Telefone 99785-5345. Marreta Guincho 24 horas. Todos os domingos, Jovens Tardes de Domingo, aqui na Rádio Amiga. Rádio Amiga. Casa de Carne Nelore. Você que quer comprar carne de qualidade para seu churrasco ou seu dia a dia, Casa de Carne Nelore. Tudo para seu churrasco. Variedade de espetinhos, cerveja gelada, carvão, churrasqueiras e muito mais. Durante a semana, espetinhos assados a partir das 17 horas. E aos domingos, aquele saboroso frango assado. Passe por lá, Casa de Carne Nelore. Rua Bauru 240, no Ribeiro. 3523-8470. Casa de Carne Nelore. Qualidade de variedade em carnes inspecionadas. Rádio Amiga. Vamos de volta no paixão de peão, botando pra derramar do lado de lá do corguinho com a rapaziada que curte. Fala, Cris, tudo bem com você, meu bem? Obrigado pela audiência também, tá bom? Chique demais, aqui o sistema é diferente, viu? Então tá bom, obrigado pela sintonia, o carinho com a gente aqui no paixão de peão. Aí a estrela é perdida. 17 horas e 4 minutos. Tudo bem? Fala com nós aqui, por favor. Uma boa tarde pra você, tá bem? Boa tarde, Pedro Branco. Boa tarde. Tudo bom, bonito. Com meu pai. Aham. Gércio. Aham. O Rato. Sei. Quem mais? A Luísa. Uhum. O Nilson, Cleonice e Vicente. Tá certo. Que música que é? Meu pai falou de que eu pedi esse dia pra você. Como é? Camisa branca. Ah, do Glacial. Se tivesse, eu toco pra ele. Toco agora, pra ele e pra você então, também. Obrigado. Valeu. Escondida, só usei na noite que te encontrei. Foi amarrotada, amassada e torcida nas muitas vezes que te abracei. Porque foi tirada com tanto carinho e no lugar dela eu senti teu calor. Por nós esqueci. Ficou num cantinho e foi testemunha de um grande no perfume teu. Paixão e saudade me enche de dor, porque nunca mais eu tive este gosto. E com a camisa que viu nosso amor, enxugo o pranto que molha meu rosto. Sentindo a falta dos carinhos teus, olhando a camisa e no colarinho, sinal de um beijo que foi teu adeus. Aí, tá aí, música linda, né? Barbaridade. É do Glacial, Camisa Branca, né? Pra Cris e pra toda a galera que tá no pé do eito. Aê, mundo velho sem porteira, aí sim, Pena Branca. Aí você falou o nome do trem, né? Barbaridade. Meu amigo Carlão também tá por aqui. Alô, Carlão, um abraço pra você, obrigado pela audiência também, tá sempre no pé do eito. Boa tarde pra você. Boa tarde, meu amigo Pena Branca. Opa, boa tarde. Qual a moda pra nós aí, ó? Agora. Essa aqui você tava tocando agora há pouco aí. Qual que não é? Não sei se você pode tocar de novo. Nós vai descer. Ah, ofereço pra. Não dá pra tocar Luiz de Evangelista, novo. Márcia Castro. De novo, pra não. Pra você, pra senhora, sua mãe, que tenha como fosse minha, que não tenha a minha mais. Aham. Pra Josi. Aham. Pra todos aí da Rádio Amiga. Com meus irmãos, o Júnior e a esposa Liciane. Aham. E a Ana Beatriz, a Giovana. Beleza. E o Vinícius. Ofereço pro meu irmão. Pra minha irmã, a Van Cleia, e o Eduardo Celar, meu cunhado, e o Dudu. Certo. A Valéria, minha irmã. Certo. E o Tomzinho da Esperta Motos. Tá, e, certo. E meu sobrinho José Vitor e a Pilar. Tá falado. E a todos que gostam, que curte. Então, tá falado. Aí, Rio Negro e Solimões. Tá aí, Rio Negro e Solimões. É, agora é assim. assim, o negócio é diferenciado, hein? Agora vai. Ajeita o trem aí, meu filho, porque aqui o sistema é diferenciado. Arrepia lá! Ajeita o trem aí, porque de lá tá do lado do corguinho. Ajeita o trem aí, que o chão vai balançar. Ui! A caça vai cair. Pra cima dele! Como diz o Severino, hoje é terça-feira! Ontem foi segunda, hoje é terça. Amanhã é quarta. Trem aí, o chão vai balançar. A caça vai cair, o poeira. Oh, e o poeira vai derramar tudo lá de lá do corguinho. Um abraço pra vocês aí, pra galera que tá no pé do oito. Deixa eu falar, da qualidade, da variedade e dos preços também, né? Da Casa de Carne Nelore, viu? A Casa de Carne Nelore tem a qualidade insuperável pra você. Você que vai fazer a sua festa, a sua ceia de Natal, o seu Réveillon, né? Você vai fazer aí um churrasco, vai fazer um prato diferenciado, vai fazer alguns assados, né? A Casa de Carne Nelore está apta a te atender, viu? Você liga lá 3523-8470. 3523-8470, tá bom? Você vai falar com a Maíla, ela vai pegar a sua encomenda, né? Anotar a sua encomenda aí. Olha, eu preciso de, agora mesmo o Barão acabou de me mandar aqui, Pena Branca, a Casa de Carne Nelore tá sensacional, top 10, né? E eu recomendo, porque eu fui lá e comprei, inclusive vou encomendar 10 quilos de contrafilé pra véspera do Natal, né? Tá certo? Aí, barbaridade, porque a qualidade, a variedade, o preço é justo, né? E segue os padrões Anvisa de qualidade. Então você tem que ir na Casa de Carne Nelore e falar: não, Pena Branca falou e é verdade. Tá aqui, tá garantido, né? Então você vai lá e faz a sua encomenda. 3523-8470. A sua encomenda pra sua ceia do Natal. Quero um lagarto recheado pra fazer no Natal. Eu quero um frango recheado. Eu quero que desossa. Eu quero o que você pedir, meu amigo Niltinho da Casa de Carne Nelore, pai. O que você precisar. Em termos de carne, eu quero um costelão recheado, eu quero um carneiro, eu quero só a metade, só uma banda, só um pedaço, eu quero já temperado, eu quero pernil temperado do carneiro, enfim, você precisar fazer aí a sua festa do Natal, a Casa de Carne Nelore oferece pra você uma variedade enorme de carnes pra Lins e toda a região. Grife da carne chama-se Casa de Carne Nelore. Vai balançar tudo lá. Nós voltamos já já. Rádio Amiga. Meu coração está radiando gratidão e amor, estou sintonizando. Em mais um ano, através do rádio, ficou muito mais forte a nossa amizade. 2024 chegou ao fim. Vem ano novo que eu tô afim. Recomeçar tudo acreditando. O que foi ruim eu não tô nem ligando. Sozinho não, vou acompanhado. Com a rádio amiga, sempre do meu lado. O ano todo vai ser um sucesso. E aumentar o som é o que interessa. Aumenta o som, sobe a emoção. Eu tô na rádio do meu coração. Que toca tudo com muito amor. Que o ano inteiro não me abandonou. Aumento o humor e a prosperidade. Aqui é amiga de verdade. Com a rádio amiga, sempre do meu lado. O ano todo vai ser um sucesso. E aumentar o som é o que interessa. Aumenta o som, sobe a emoção. Eu tô na rádio do meu coração. Que toca tudo com muito amor. Que o ano inteiro não me abandonou. Aumento o humor e a prosperidade. Aqui amiga de verdade. Nas ondas da amiga toca só amor. Feliz ano novo. Neste Natal, traga mais diversão para sua casa com a Cabonet. Internet fibra 600 mega com Wi-Fi 6 por apenas R$49,95 no primeiro mês. E escolha 30 dias grátis do Cabonet Play com TV ao vivo, filmes e séries ou Exit Lag para jogar online com alta performance. Presenteie sua família com velocidade e muito entretenimento. Chama no Whats 0800-700-1212. O Natal mais conectado de todos é com a Cabonet. Debate Bola. Debate Bola, o seu programa esportivo de segunda a sexta na Amiga, a partir da 1 da tarde. Informação, análise e opinião sobre o Linense e dos principais acontecimentos do esporte. Oferecimento: Chopão Cristal, Retificação Francisco, Guaraná Cristalins, Eletromontanha, Box 264, Líder Cred, Tere Pizzas e Massas, Debate, Du Veículos, Armazém do Petisco, Alternativa Esportes, Vidrobox Vidraçaria, Tiflow Moda Masculina, Globo Energia Solar, Escritório Ipanema Dr. João Figueiredo, Jão Delivery, Laboratório Sodré, Prime Consultoria e Capacitação, Gigante Pneus, Banca do Célio, Bendinet e Ótica Mari. Transmissão de todos os jogos do Linense. Futebol é na Amiga. Rádio Amiga. Todos os domingos, Jovens Tardes de Domingo, aqui na Rádio Amiga. Rádio Amiga. Cardil Casa e Construção, bairro do Ribeiro. Tudo que você precisa para a sua construção. Vai construir ou reformar? Passe na Cardil Casa e Construção, bairro do Ribeiro, para fazer um orçamento sem compromisso. Muitas ofertas para você. Um atendimento especial e, claro, economia garantida. Coisa boa assim tinha que ser na Cardil Casa e Construção, bairro do Ribeiro. A melhor e maior loja de Lins e região. Avenida Nilo Noronha, 1020. Telefone 3533-8800. Cardil Casa e Construção, bairro do Ribeiro. Sempre com muitas ofertas esperando por vocês. A Rádio Amiga, lançamento sertanejo, Patrícia e Manuela. É duas pedaladas, corrente escapa, ele promete tudo, não entrega nada. Ele é bom, mas é só de lábia. Fala que tem a pegada que vai te encher de tapa, que é isso, que é aquilo, mas não é nada. Ele fala que é o bichão, mas na hora que chego ao vivo, olha o leão virando gatinho, olha o leão virando gatinho. Ele é marqueteiro dos bons, só que o produto é fraquinho. Olha o leão virando gatinho, olha o leão virando gatinho. Ele fala, mas na hora que chego ao vivo, olha o leão virando gatinho, olha o leão virando gatinho. Ele é marqueteiro dos bons, só que o produto é fraquinho. Olha o leão virando gatinho, olha o leão virando gatinho. É duas pedaladas, corrente escapa, ele promete tudo, não entrega nada. Ele é tem a pegada que vai te encher de tapa, que é isso, que é aquilo, mas não é nada. Ele fala que é o bichão, mas na hora que chego ao vivo, olha o leão virando gatinho, olha o leão virando gatinho. Ele é marqueteiro dos bons, só que o produto é fraquinho. Olha o leão virando gatinho, olha o leão virando gatinho. Ele fala que é o bichão, mas na hora que chego ao ouvindo na Rádio Amiga, Paixão de Peão, com Pena Branca. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Ai, ai, derretendo lá! Aqui é Paixão de Peão, meu amigo. Paixão de Peão é boi de violeiro, é pior. Aqui fala de amor, fala de paixão, fala das coisas que dói o coração. For all those times you stood by me, for all those times you stood by me. Quem inventou a distância não conhecia a saudade. Barbaridade. E com certeza não tinha mesmo coração. Se você me ouvir direito, você vai me dar razão. Quem parte leva saudade, quem fica saudade tem. Quem parte vai chorando, quem fica chora também. A saudade aumenta mais quando abre a porta ou a janela e ouço o apito do trem. Já sei que ela foi embora, não espero mais ninguém. Às vezes eu falo errado, mas procuro falar certo. Às vezes amo de longe porque eu não posso amar de perto. Estou sofrendo é tanta que parece não ter fim. Passo horas de amargura e choro por quem não gosta de mim. Meu coração amoroso, eu penso que não vai mais suportar. Já não sei aonde ponho tanto amor que eu tenho pra dar. Paixão, não maltrate assim este pobre coração. Quem ama não deve sofrer. Sem este amor posso morrer, sentindo por dentro esta paixão. O desejo de um amor distante deixa o coração doendo, faz a gente sussurrar cantando e a voz sair gemendo. O cantar apaixonado acalma, mas não tira minha dor. Só afasta um pouquinho a mágoa do peito deste cantador. Paixão, não maltrate assim este pobre coração. Quem ama não deve sofrer. Sem este amor posso morrer, sentindo por dentro esta paixão. Paixão. Paixão não maltrata assim não, o peito do boiadeiro. 17:24, arrepia com o trem bruto, pena branca. É, como é que tá as coisas do lado de lá do corguinho? Tô por aqui devagarinho, ei, rasgando e o povo vai costurando, meu Deus do céu. Fala, Botinha, o que tá acontecendo por aí, Botinha? Ai, barbaridade. É, o Botinha, nosso companheiro, é agarrado aqui também, sempre no pé do oito, né, Botinha? Ô, mundo, velho. Vamos embora, fala pra nós aí, então. 17